De tudo um pouco, você escuta aqui, Baú da Som Zoom. Seja nacional ou internacional, o importante é a boa música. Seja nacional ou internacional, o importante é a boa música. Seja nacional ou internacional, o importante é a boa música. Agora não vai negar, se você partiu e não vai voltar. E pra não mentir, vai embora então, ou venha. E não haverá vingança, pois a vida é uma criança. E eu tenho a esperança de te ver. Outra vez, sorrindo. outra vez. Sorrindo, rindo, meu amor. Da Som Zoom. Ao menos, oh, mais uma noite ao menos. nem pra me escutar. Pois acabou, não vou brincar. Coisa nenhuma, agora vai. Vou sair, que eu já não quero nem saber. Se vai dar medo, eu vou me censurar. Será? E pra você, eu fecho apenas meu olhar 43. Aquele assim, meio de lado, já saí. Indo embora, louco por você. Que pena. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Som Zoom FM. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. A Som Zoom FM.